90.5, a melhor estação. 90.5 FM, a melhor e ponto. 90.5 FM, a melhor e ponto. 90.5. Noventa ponto cinco, a melhor em ponto. 90.5 é festa, é alegria. 90.5. Cante, dance. 90.5, a melhor em ponto. Se Y, C, 506, 90.5 FM, a melhor e ponto. Pra cantar, ouvindo as melhores, você vai dançar. É só se ligar. 90.5 FM 90.5 FM. Power One Estúdio AR-15 by Ray Tenders. O máximo em produção de vinhetas.